Simbora ter mais sucesso. Essa vai pro meu parceiro Júlio Zeta e Sonde. Portal do Arrocha. A melhor loja de sonorização do estado de São Paulo, hein? Ela é uma princesa, não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Mas ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo um diamante. E adivinha só. Mas ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Mas ela é toda, toda, toda perfeitinha. Não dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Pantera Gravação. Mas ela é uma princesa, não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. E aí? Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo um diamante. E adivinha só. Mas ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Mas ela é toda, toda, toda perfeitinha. Não dá vontade de guardar numa caixinha. Toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Não dá vontade de guardar numa caixinha.